se produz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual. Eu tô passando aí, me seduz, chega na maldade, sabe que a galera passa mal. Sensacional. Se produz, bota aquela roupa, aquele vestido sensual. Eu tô passando aí, me seduz, chega na maldade, sabe que a galera passa mal. Sensacional. Cheia de malícia, mão do limpisca. Nossa, nossa. Chega para a pista, essa mina é cica, pura sedução. Tudo sensacional. Cheia de malícia.